Yo. Como você tem jogado esse jogo, hein? Como você tem sido nele? Lei da semeadura, a famosa planta e colhe. De certa forma, seu futuro é você que escolhe. Não falo de profecia, promessa nem simpatia. Falo das escolhas que fazemos todos os dias. Os caminhos que tomamos, decisões que tomamos. Os panos que passamos pro que chamamos de manos. Bagagens que levamos e as que deixamos pra trás. Há tempo que é de guerra, há tempo que é de paz. Na verdade, cada um sabe onde tá seu espinho. O peso da sua cruz, onde leva o seu caminho. O preço que cê paga pra poder ficar de pé. Sonhos que se divide só com o dono da sua fé. Não é tão difícil entender. O bem que você faz é o bem que volta pra você. Não é justo, sabe seu valor. Pra quem jogar com ódio, se a vitória vem do amor. Me diz o que então? Não é tão difícil entender. O bem que você faz é o bem que volta pra você. Deus é justo. Deus é justo e sabe seu valor. Pra quem jogar com ódio, se a vitória vem do amor. Joga o jogo, jogador. Com coragem, jogador. E não vai despejar em ninguém a sua dor. Faz a sua, vai de boa, vai com fé e humildade. Não esqueça que pra recomeçar nunca é tarde. Não importa qual seu estilo, sua cidade. Não importa sua cor, não importa sua idade. Não importa se conhece a gira e mancha os molhos. Tamanho do cabelo ou a cor do olho. O que importa na verdade é a verdade que cê tem. Entender que outro alguém merece vencer também. Deus enxerga a vontade de acertar que a gente tem. Ele ajuda quem o pede sem desmerecer ninguém. Diz o que então? Não é tão difícil entender. O bem que você faz é o bem que volta pra você. Deus é justo e sabe seu valor. Pra quem jogar com ódio, só vitória vem com amor. Não é tão difícil entender. O bem que você faz é o bem que volta pra você. Deus é justo e sabe seu valor. Pra quem jogar com ódio, só vitória vem com amor. Joga o jogo, jogador. Com coragem, jogador. E não vai despejar em ninguém a sua dor. Faz a sua, vai de boa, vai com fé e humildade. E não esqueça que pra recomeçar nunca é tarde. Não importa qual seu estilo, sua cidade. Não importa sua cor, não importa sua idade. Não importa se conhece a gira e manja os molhos. O tamanho do cabelo ou a cor do olho. O que importa na verdade é a verdade que cê tem. Entender que outro alguém merece vencer também. Deus enxerga a vontade de acertar que a gente tem. Ele ajuda quem o pede sem desmerecer ninguém. Não é tão difícil entender. O bem que você faz é o bem que volta pra você. Deus é justo e sabe seu valor. Alguém que volta pra você.